mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dá-me forças pra caminhar, sempre ao meu lado no dia a dia, até no céu chegar. Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia, minha tormenta me rouba, por Jesus suportam muito mais. Coragem, ó peregrino, viajar nesse caminho que te leva a Canaã. O teu pranto é ouvido, teu pedido é respondido, a viagem não é vã. Sem cessar e caminhar sem parar pra terra de leite e mel quando chegar. Deve sempre te lembrar tudo que tens pra ganhar. São bênçãos que vêm de Deus. Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha de ti, Espírito Santo, opera aqui. Corpo é holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. E quando o dia amanhecer e remover as cinzas do lugar, novamente, porque o fogo não pode se apagar. Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apagar, fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e põe a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Deixa queimar, deixa queimar.